não pensou em deixar tudo ir embora. Quem algum dia já não quis desistir e sair fora. Quem algum dia não olhou para o céu e sentiu uma força. Yes! Que nos renova e faz o coração ficar numa boa, uma boa. Há uma luz que vem pra me dizer: tudo vai dar certo. E os inimigos que eu não posso ver não terão mais força. E as coisas boas que eu imaginar se tornarão vivas. E os pensamentos positivos serão minha fortaleza. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver o que é Deus. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver. Utilize o poder da sua mente. Você está expandindo, pensando ilimitado. A energia presente no universo está disponível para o auto-integrado. Você tem habilidade inata para vencer. Cria sua realidade, o que deseja viver. Saia da caixa do sistema que te faz perecer. Que controla sua vida, limita o seu poder. Eleve sua vibração ao ponto de transcender o modo de sobrevivência dessa ilusão 3D. A força que carrega o simples ato de acreditar. Agir com amor e consistência e vem se manifestar. Há uma luz que vem pra me dizer: tudo vai dar certo. E os inimigos que eu não posso ver não terão mais força. As coisas boas que eu imaginar se tornarão vivas. E os pensamentos positivos serão minha fortaleza. Há uma luz que vem pra me dizer: tudo vai dar certo. E os inimigos que eu não posso ver não terão mais força. E as coisas boas que eu imaginar se tornarão vivas. E os pensamentos positivos serão minha fortaleza. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver o que é Deus. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver o que é Deus. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver o que é Deus. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver que há uma